satu. Autorizado descida para o voo 8807 para 2000 pés. O ajuste permanece no 096. Teste autorizado 2000 pés, voo 08807. Luxray, autorizado o ingresso, chama em cabeceira 35 alinhado, pronto. Fala, pessoas a bordo. Gente, comenta 982 a bordo, altímetro no 06, táxi via hotel no... Na intersecção, chame torre 1 no 8, decimal 6 para cruzamento. Fundo 1 no 8, decimal 6. Solo Salvador, muito boa tarde, é o 35627, cliente da Tango. 150 para Aracaju. Temos o 190, tá aprovado, aceito? Não, pode coordenar o 150, a gente ainda tem tempo. Report 021, checking at all, descending flight level 160. Stand by, Portugal. Gol 10, correção, gol no 807, Prodiduna no presente, está autorizado a final do procedimento, redução para 170 nós. É, tenta redução. Duas, cento e... Prodiduna para o curso do localizador. Portugal 021, Skunk Ident, clear bom favorável, down to 4000 feet, donate 1016. Skunk Ident, clear down altitude 4000 feet, bom favorável, airport 021. Passando Duna, completa aproximação, chame a torre 1186. 186, 4462. Controle 120, decimal 8, aciona 5460, coteja. Reporte, passa no externo. Caramba. Então, jamo após direto Aracaju. O controle 1208, o transponder 5460, 5627. Planejamento correto, chamo para pushback acionamento. Morar, 5627. Uno 807, completa aproximação, chame a torre 118 decimal 6. 86 agora, uma boa tarde. Controle na frequência 1208. Controle do litoral 1, interceptar 1208, 02. Copa de incidência do nível 220 dela. 2500 pés pro norte, vigilância. 2500 pés pro norte, muito grato. Baixo travado, azul 4462. Copiado, azul 4462, avistado, livre pouso 10, vento variável com 2 nós. Livre pouso, 4462. Escolha, boa tarde, Guardião 02. Boa tarde, Guardião 02, Parambina, 510, no litoral, informe na final para pouso. Quem se pega o dia, né? Volta na final para pouso, 02. Lima, pelo X-Ray, confirme sua estimada de pouso. faz 28 minutos. Copiar 253. Não copiei, transmissão muito baixa, muito baixa. Obrigado, Cometa 98. Mantém então o ponto sério aguardando. Golf 677, saída da Elza e da Ilhéus. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5431 no cotejo. 220, autorizado para Ilhéus, pela Golf 667 Ilhéus. Decola da 10, primeira curva direita, no perfil da Elza após Ilhéus. 2120, decimal 8, controle 5431 na transponda, voo na 649. Aerovia Golf 677, chama para prospeccionamento. Aerovia Golf 677, mandando para o prospeccionamento, no 2, o gol no 649. O azul 4462, livre a pista. 4462, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Táxi via Alfa, repartente da Juliette, azul 4462. Tirando a foto, identifique, chegada Golf, deixa para 5 mil pés, ajuste no 0 no 6. 1, 0, 0, 6, 3, 2, 1, 7, tá bom. Salvador, boa tarde, Dieta 3, 1, formação, tango, autorização para Guarulhos. 155, autorizado Guarulhos, nível 340, via Alfa Resolu 44. Saída da Elza e da Eudes. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5455, proteja. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Alfa Resolu 44. Saída, eu entendi da Elza e da Eudes. Depois eu não peguei mais nada. O controle é 120.8 e o transponder eu acho que é 5455. Correto, saída da EL, Leda Eudes e transponder 5455. Chama para prospeccionamento. Solo Salvador, é o Oceaner 6327, ciente da informação Tango para Ilhéu, solicitou 220. Gente, saída prevista da Leda Ilhéus, aguarde cópia 6327. É, entendeu? Da El Ledo para Ilhéus, aguardando cópia. Salve, vão 807, livrando. 807, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 1807. Alfa 462, táxi via Juliette, portão número 3. Juliette, portão 3, 4462. Salvador, eu chamei a 6321, gente, eu não tinha solicito autorização Brasília nível 380. Gente, solicita 380, confirme. Afirma. Gente, saída prevista Arbor, aguarde cópia. Arbor, tem gente não aguarda. Cometa 98, decolou aos 31, chama o controle 1208. 1208, Cometa 98. O localizador. Qual é o localizador? Está livre a aproximação 2000 pés e portará, o janela 314. Control táxi. Chama a passagem do 1249. Cometa 98, contato radar decolagem, chegou para o MD 1950. 50, Cometa 98. Pro 12, vamos lá, 07. Mari, deixa para o nível 060, acione a identificação. Identificou Mari 060, 306. Portugal 021, clear final LS post, down to 2000 feet. Reporta localizer. Sending up to 2000 feet, clear for LS, runway 10. Call the localizer established, Portugal City 21. Autorizado, Campo Vista, Chanel 6314. Chanel 6314, completa a aproximação, Chanel Torre 118, décima meia. 26, boa tarde, 6314. E agora de 102. 6321, pronto para a cópia? Afirmativo. Chanel 6321, autorizado Brasília, nível 380, via Pesulu 17. Saída Arbor, Elefa, Ofito. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5453, proteja. Autorizado Brasília, nível 380, pela Brasilu 97, saída Arbor, Elefa, Ofito. Colagem pistola na 0, curva direita, controle 120, decimal 8, 5453, o transponder, o Xanet 621. Atualizamento correto, champer, pushback, sonhamento. 6621. Boa tarde, Chanel 6314, atenção marcador, repórter abaixado, travado, até o Campo Vista. 6314, boa tarde, continue a aproximação, já avistado. Livre pouso no zero, vento variável com 2 nós. Eu pouso, Chanel 6314. Web 5729, identifique, chegada Bonf, desça para o nível 060. 060 na Bonf, 5729. Controle. Controle Salvador, boa tarde, o 5491 da Trip, com informação sempre. Delta de Trip 5491, identifique aqui, chegada a mão, desça para o nível 050. Chegada a mão 050, 5491. Então 3217, está autorizado a descida para 2003, o ajuste no 096, informe no localizador. Vai seguir a Boeing 330-200 à sua frente. Tá ok, 2000-106 autorizado, ILS 3217. 396, desça para 3.000 pés, o ajuste no 016. 3.000, 1.016, 3.096. Guardião 02, cheque seu transponder, nós recebemos a informação do seu trator. 01902, chame a torre 1862, eu tomo o pouso. Grato, 1862, Radião 02. Tango Lima, Kilo X Rei, não há tráfego conhecido no setor, da presente frequência livre, tem um bobo. Bala livrou Pituaçu para retorno a Salvador, pouso 4 do Graé. Confirma a posição da presente. Guardião 02, confirma a posição. Para o 4 do Graé. 2 horas e 20. O solo na frequência, 1-2-1 decimal 9. Ok, é liberado 219, obrigado, boa tarde, chamando a 13, não passa. E aí, alô? E aí, alô, não pode ficar no 386, é uma boa tarde, eu vou no 649. Cara, tá bom, aguardando a atualização, é 4102. Portugal 021, continue your approach, report me on Altamarca. Call you Altamarca. Taxi Alfa Salvador, Xanema 314, Lipton, escuta. Taxi Alfa 314, Taxi via Alfa, partente da Juliette. Alfa, Juliette, Xanema 314. Xanema 327, não escuta. Afirmativo, senhor, prossiga. Sim. Autorizado Ilhéus, nível 220, via Golf 677. Saída da Euleda Ilhéus. Decolada 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5447, coteja. 649, boa tarde, mantenha um ponto de espera aguardando. Fazer um ponto de espera aguardando, vou no mesmo acidente. Da Euleda, depois direto Ilhéus. Transponder 5447 e o controle 120.8. Baixaner 6327. Aero via Golf 677, chamo para pushback acionamento 6327. Chamarei para acionamento 6327. Golf 677. O Portugal. Uau. Ok, então após a passagem do mesmo, está autorizado a prosseguir o cruzamento da final da 1-0 na retaguarda com segurança, ok? Após a passagem do Portugal, a retaguarda com segurança para o Pátio do Greco, Guardião 02, grato. Sendo para 3.000 pés, o ajuste no 096. Sobre vetores, proa 135, mantém velocidade, descendo para 3.500, confirme? 3.000 pés. 3.000 pés, 5491. 649, após passar de Portugal a Lima, tem pistão no zero. Após Portugal a Lima, tem a pista no zero, voo no 649. Thunder 055 para pushback, acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado no portão 9, o Thunder 055. Foi no 396, está livre a final de LS, desce para 2000, informe estabilizado. 2000, livre LS, informe estabilizado, 396. 3297, completa a aproximação, chame a torre 118, decimal 6. Torre Salvador, 3217. Pastor 14, 5 milhas para Coral, até a 1 centena, serviço está encerrado, Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Portugal 021, taxi via Alpha, maintain position before Juliet. Alpha position before Juliet, Portugal 021. Desça para o nível 060, Victor Charlie Hotel. Jet 5729, desça para 4000 pés, o ajuste no 06. 4.106, 5729. 3192, desça para 5.000 pés, o ajuste 1096. 26, 5.000, 3192. Decolou aos 43, chama o controle 120, decimal 8. 4208, uma boa tarde, bom trabalho. 217, livre pouso, pista 10, vento variável com 2 nós. Livre pouso no 0, 3217. Controle Salvador, muito boa tarde, o gol no 649, no perfil da El, transição líder. Gol no 649, contato radar, suba para o 220, autorizado Leda. 220, dá presente autorizado Leda, gol no 649. 3155, na escuta. Afirmativo, na escuta. Estimado para início do pushback? Neste momento, é o pessoal do FIG, ele se demora um pouquinho para chegar. Gente, 327 autorizado, chama para o táxi. É 327, gente, vai iniciar. 2209. Reduzindo 220, 3192 até. Gol no 396, está passando Duna, completa a aproximação, chame a torre 118, decimal 6. Tem estabilizado, está na torre 186, 396. Cometa 98, está cruzando nível 140, chame Recife, frequência 12685 e a perna 12545. 12685, 12545, chame Recife, frequência 98. Thank you. Latam 3217, Salos 46, livra direita, livra 1219. Jet 5729, tráfego porção de 2 horas, 10 milhas com rumo sudeste, cruzando nível 050, em descida para 2000, Alfa Tango 72. 7, cruza agora o 060 para 4000, ficou saindo da nave. Afirma o Web 5729, estação vetor para sequenciamento, curva direita, pro 230, seu limite ao localizador. Direita 230, limite ao lote, 529. Posição da Juliette. Alfa, planeta da Juliette, 3217. Nós, livre pouso no zero. Livre pouso no 0396. Salvador, visto o Tiago, até o motor. Prossiga. Após a banda, ele ia por contato para ser o seu produto de AR, pressão de pouso no 7, com cancelamento mais próximo. Aceita uma vetoração para o final do ano 7, o Vitor Tiago até? Afirma, ativo. Estação vetor, curva esquerda na proa 125, Vitor Thiago Hotel. Esquerda 125, Vitor Thiago Hotel. Objeto 5729, desça para 2000 pés, ainda mantendo a proa. 2000 na proa, 5729. Então 3192, estação de operação para sequenciamento, curva esquerda na proa 010, seu limite ao localizador. 010, limite ao lote para 3192. Controle 120, decima 8, aciona 0117, coteja. Correto, altímetro no 06, fracionamento torre 18, decima 6, bom voo. Para o localizador, curva esquerda na proa 150, informe estabilizado. 150 para o lote, vai reportar 5729. Se mantém 5000, 3192. Mantém 5000 pés, com 3192. Aguarde a passagem do Webjet 437-800 para sua frente e descendo para 2000 pés. Afirmativo. Trip 5491, estabilizado no localizador. 5491, completa a próxima faixa, na torre 18.6, até o meu posto. 18.6, obrigado, boa tarde, bom final de semana. Torre Salvador, boa tarde, o 5491 da Trip, estabilizado o localizador, 3 milhas para o externo. Rapiado, quando você vem aproximação, a ordem de pista livre. Ciente. Bona 396, sala 49, livre à direita, livre a 1219. Livre a 219, 396. De Alfa, no ponto de espera, torre 18, decimal 6, bom voo. 18,6, ponto de espera, 6327. Fala, Salvador, batalha com 396, livre a 1. Batalha no 396, táxi de Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém posição antes da Juliette, 396. 50. Desce para o 50, 1-0, 2 da boa, se é mais dente. 5729, estabilizado, X-Ray, dá 1-0. Web 5729, completa a final de ILS, chame a torre 18-6, até o meu posto. 18-6, até já. Gol 1649, chame Recife, 1251 e alternado 1-3325. 251-3325, a patente. Uniforme, prossiga.